pai com o próprio carro, né? Como já foi explicitado, né? Não, mas eu assim, eu não sou burguesa que nem você. Eu não sou burguês, eu sou bem de vida, diferente. Me dou luxos. Eu também dou luxos, o problema é pagar, né? Começamos o podcast nisso, né? A diferença. Quando é R, A, não, não, não. Diferença entre proletários e burguesia, né? Sim. claro. A linha tênue entre o conforto e o luxo, né, José? Exatamente. Eu acho que luxo é viver num país sem corrupção. Baixou o Não, dinheiro preto aqui, não, gente. hashtag não é só por 20 centavos. Falei, tô leve, né, José? Ai, cara, depois dessa eu vou até encher o copo de novo. Bom, Ai, ai. vamos iniciando aí, gente. Eu entro depois. Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem na internet. Fala pessoal, aqui é a sua coleguinha, a editora, passando por aqui para desejar a vocês um ótimo início de ano cheio de realizações e sei lá mais o que. Blá blá blá, essas coisas de gente velho. Vejo vocês durante o ano. Beijos na bunda e fora Bolsonaro. Para você que está afim de um pão diferenciado em Goiânia, a gente fornece pão de fermentação natural aqui na cidade de Jardim. O telefone é o 62-98224-8543. E o Instagram é o @stay.in.burger, aprimorando sempre os estudos e os insumos para fazer um pãozinho cada vez mais massa. Patrocínio Ipameia, nossa sabedoria natural, traduzida em produtos de beleza, estéticos e cuidados pessoais. Pensou em saúde da pele e qualidade de vida? Pensou Ipameia. Visite nossas redes sociais em @ipameia.natural. Veja nosso catálogo na descrição deste cast. Ipameia, sabedoria natural. Liberdade de expressão, né, gente? É o que a Noraime anda fazendo. Claro! Liberdade de expressão. Noraime, como que você gosta de se expressar? Olha, eu gosto de me expressar falando, né? Isso é, enquanto quando as pessoas deixam falar. Até a gente porque... tá um silêncio agora, né? Pra... Não, é porque normalmente mulher, a gente sofre muito sobre essa questão de se expressar, né? A gente passa por determinadas situações que você vai se expressar, ou você é tida como a sabichona, ou você é tida como uma pessoa que não sabe de nada. E isso acaba dificultando até a nossa própria expressão. Olha só, rapaz, como fala bonito. E que um diploma não faz, né, José? Eu ia entrar mais no assunto, mas eu vou primeiro esperar a entrada. Vai ter entrada nesse podcast? Ah, sei lá, vai. É, né? Tipo assim, eu acho que quem tá ouvindo já é acostumado com a minha voz e a do Felipe, mas talvez não seja tão acostumado com essa bela voz que está falando não. A vocês nesse momento. Depende, porque o nosso cast lá tá entre o hall dos mais ouvidos é o... Pequenos Prazeres. E esse é o crime do crime, e lógico. Ah, sim, sim. Ah, então foda-se, sabe? Então, tipo assim, ó, você que tá chegando, ó, tem aquele cantinho ali onde você fica só observando essa pequena orgia que você tá assistindo aqui, não, brincadeira. Estamos Nossa, todos... que baixaria. E no fundo a gente não se importa tanto com a sua opinião, ouvinte. A gente finge que se importa, mas. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque isso que é beleza da liberdade de expressão, sabe? E você que fala liberdade de expressão em 2021, eu acho um termo meio batido, sabe? Porque, já entrando no tema, né? É uma coisa que, tipo assim, é uma coisa que geralmente é invocado por liberais que prezam por esse negócio do... Ai, eu tenho o direito de pensar como eu quiser, sabe? Primeira coisa, você não está pensando como você quer. Você é condicionado pelo seu tempo e material. Fica, fica a diquinha. Aí dificulta pro pobre, José. Aí olha, eu acho que é preconceito de classe da sua parte falar que dificulta pro pobre, porque o pobre, por estar desempregado, tem mais tempo pra ler. Então é nesse caso. Caraca, mas como? Mas pra que ele vai lá se ele não pode entrar na faculdade, segundo o nosso ministro da Educação? É mesmo, né? Livro é uma coisa pra elite. Exatamente, é por isso que tem que colocar imposto. Inclusive, é por isso que teve gente que formou em faculdade particular, que eu não quero dizer quem, né? Mas tem até dois perfis no Instagram. Mas enfim. Nossa, eu senti, sim, sabe? Mas então, que é uma indireta. O que eu digo é que esse negócio do liberdade de expressão é muito comumente invocado por velhos reacionários que falam que, mas hoje em dia tudo é mimimi, hoje em dia estão cancelando todo mundo. E, sabe, tipo não, assim, não, mas cancelamento... José, eu vou falar que eu fiquei muito com o cu na mão, assim, de verdade, a gente entrou aqui mais no assunto, fiquei muito com o cu na mão, eu não consegui dormir bem do dia 6 pro dia 7 de setembro. Porque eu realmente fiquei temeroso. Do quê? Tá. Eu lembrei, eu estava recapitulando na minha mente o último mês, tudo que aconteceu na conjuntura do nosso país. Nossa. E tipo assim, deu uma crisezinha de ansiedade. Mas é porque aí é que tá. Eu acho que tem uma diferença que é bem nítida nisso, sabe? Quando você vê pessoas imbecis e retardadas, mas que detêm o poder. E eu não preciso citar nomes. Todo mundo sabe aquela pessoa que foi depor de verde e amarelo. Inclusive, eu acho que a Nurami... Vendeu a mãe, né? A pessoa que matou, vendeu e matou a mãe, né? No mesmo depoimento. Cara, Suzane Richthofen, cara, fez escola. A gente tem aí, né, altos alunos dela. Peraí. Suzane Richthofen precisou caminhar para que o velho da Havana pudesse correr. Mas enfim, tipo assim, para essas pessoas, o que, que é você atacar a liberdade de expressão? Inclusive, que é um discurso que eles vivem bradando, sabe? Bolsonaro fala isso, que preciso ter liberdade de expressão para eu poder falar merda, tá ok? E, tipo assim, o que significa... O que significa essa liberdade de expressão? Essa liberdade de se expressar acima de tudo? Cara, sinceramente, pra você que é pobre, fudido, e tem aí seu HB20 e acha que é classe alta, sabe? Tipo assim, foda-se, meu querido, você é um fudido, que nem eu, sabe? E que mora em bairro branco, né? Então, você falar de liberdade de expressão, cara, você acha que você está sendo perseguido? Ninguém se importa com a tua vida, meu irmão! Cuida do que é teu, cara! Sabe o que é o problema da liberdade de expressão levada ao pé da letra? É o cara que ganha 3 mil achar que é rico. Exato! Daí ele acha que está sendo perseguido, que ele acha que todas as políticas públicas estão prejudicando ele, quando, tipo assim... Inclusive, o cara que ganha 3 mil compra um HRV e não dá conta de colocar gasolina. Aí vai vender em loja de usado, financiou em 60 vezes, né, cara? Eu acho muito engraçado esse discurso do neoliberal e companhia, porque, assim, isso só mostra que eles são um bando de fascistinha que não pensa nos outros, que não sabe o que tá falando. Quando, na verdade, a lei tem diversas vedações até a própria liberdade de expressão, e o camarada simplesmente acha que ele tá no direito de falar o que ele quiser, porque ele tá na democracia. Não, assim, ele tá no direito de falar o que ele quiser por ele estar na democracia, só que ele tem que honrar todos o processo legal, caso alguém se sinta ofendido com o que ele tá dizendo, que é super justo também. Exatamente. A questão toda nisso é que há muito essa confusão de eu tenho o direito direito a me expressar da forma como eu quero, a falar o que eu quero, mas não se pensa nas implicações legais disso, né? Tem uma das questões, por exemplo, são trazidas até pelo a lei antirracismo, que fala que é proibida a apologia ao nazismo, né? E o que mais tem desde 2019, isso inclusive é uma pesquisa do Senado Federal, que o número de apologia ao nazismo, a essas questões, a adolescente babaca que não sabe de verdade nem o que foi o nazismo, não sabe nem estudar, né? Porque isso é uma puta falta de você pesquisar o que aconteceu realmente. Isso aumentou bastante. Por que que isso aumentou, né? Eu acho que todos nós sabemos a resposta, mas a gente também não pode falar, porque senão vai ser processado pelo próprio governo. É, mas aí a gente tem você pra isso. Mas não, a gente é. Pra quem não sabe, a Nuraime é quem está defendendo com unhas e dentes a existência desse podcast. Isso é verdade. Nuraime pelo povo e por vocês. Mas, eu acho que isso até é um bom tema, porque, tipo assim, isso é algo que não acontece só no Brasil. Tipo assim, exato. Você vê um crescimento dessa, do que o pessoal chama de alt-right, né, dessa direita alternativa, fecha aspas. Nossa, tipo assim, nossa. Crescendo... Não, eu só tô rindo desse nome. Sim, né? Eu acho muito, muito, tipo assim, é uma piada muito de mau gosto, sabe? Mas é porque, tipo assim, no mundo, você, nesse estágio de capitalismo tardio que a gente tá vendo várias das contradições do capitalismo se intensificando. Você tá vendo pessoas de classe média notando que elas são fodidas, mas ao mesmo tempo querendo se separar cada vez mais dos pobres. Então, o que que acontece? Você vai pegar várias dessas mazelas sociais que ocorrem no nosso dia a dia e você vai determinar um culpado pra isso. Porque isso precisa de um culpado. Um problema pra ele ser, digamos assim, resolvido, você precisa ir na raiz dele. A raiz dele, qual que é? A concentração de grandes riquezas. Mas, na cabeça desse cara que tem um HB 20 acha que é rico, ele acha que ele porta uma riqueza, sabe? Então, mas ele vai querer se distanciar do problema. Então, quem que é o problema? O problema são os imigrantes, o problema são os pobres, o problema são as mulheres que ganharam muito direito. E agora estamos esbanjando desse direito, sabe? Sabe-se lá o que não, porque agora, mulher agora pode denunciar se a foto dela foi divulgada sem consentimento, gente. Onde já se viu? Na minha época não tinha isso, não. Não, aí, ó, Nuraime, na sua época, as mulheres sabiam como se defender. Não, ou então a velha frase, mulher que é mulher sabe o seu lugar, né? Não, mano, e por aí meu absurdo. Mas o meu problema, eu sugeri essa pauta porque recentemente, não só por causa de ataque de bolsominion e tudo mais, que é uma coisa que a gente sofre bastante no nosso Insta. Isso é algo realmente diário, e quem olha lá nos comentários sempre vê que tem um outro babaca. O problema é que a gente sempre fez parte de muitas iniciativas, e a gente sempre posta muito conteúdo sexual, eu principalmente. Sim. E não tem, tipo assim, dentro da liberdade de expressão e dentro das regras do Instagram, eu posso, porque se eu não pudesse, o vídeo seria automaticamente excluído e afins, né? O que acontece diversas vezes em casos não justificados, mas não é sobre isso que a gente tá falando agora, mas sabe o que foi interessante? É que a principal pessoa que levantou essa bandeira, ou as principais pessoas que levantaram essa bandeira, foram pessoas ligadas à liberdade de expressão no sentido gênero e sexual, que são pessoas da bancada LGBTQI. E isso que me deixou chocado, tipo assim, existe ainda um conservadorismo muito forte dentro de cada denominação, dentro da bancada de LGBTI, que todo mundo aqui do Fuleiros defende unhas e dentes. E aí, tipo assim, olha, o seu post eu achei um pouco exagerado, não é bem assim e tal. Eu não concordo com esse tipo de sexo, sabe? Esse tipo de comentário. Como assim esse tipo de sexo? São dois homens tendo uma relação. Teve muita gente, por exemplo, José, reclamando sobre a exposição da menina que é trans em Euforia, achando assim, entendeu? Tipo, nossa, você post sobre Euforia, eu acho meio piegas, porque trans não vive assim. Mano, se tem uma coisa que transvive de violência e tudo mais, é que a Euforia mostra. E, cara, eu acho que é bacana, porque, tipo, usar isso como exemplo que você falou, porque, tipo assim, sempre tem alguém pra falar, tipo assim, ai, mas trans de verdade, ai, mas gays de verdade, ai, mas isso de verdade. E geralmente dentro da própria bancada. E, eu, tipo, não tô assim, falando de uma pessoa, de um hétero falando que hétero também é. Mas, tipo assim, o que eu digo é que, cara, não existe como você pegar o pensamento de uma pessoa e transportar ela pra todo um grupo, sabe? Tipo assim, isso é impossível. Não acontece no movimento negro, não acontece no movimento feminista, não acontece nem no marxismo, porque se tem uma coisa que acontece dentro do marxismo é marxistas que se odeiam entre si. Mas, enfim, pau no cu dos trotskistas. Foda-se, não, tô brincando. O Trotsky não morreu à toa, né? Exato. E aí, Felipe, quer conhecer minha picareta? Picador de gelo, né? Na picador real. De gelo. Não é nem uma picareta, é um picador de gelo, cara. O cara saiu da Rússia pra pegar a Frida Kahlo, hein, cara? Isso que eu fico assim, cara. É, tipo assim, porra, cara. O cara não foi um traidor só no próprio país, foi no dos outros também, né? Caralho, mas não é essa a questão. A minha questão é o seguinte, que, tipo, a gente sofre muito ataque principalmente no Instagram, e também por causa dos nossos caches, por dois tipos de coisa, três tipos, na real. Liberdade sexual, liberdade de expressão, no sentido político, e também sobre os temas que a gente aborda geralmente com mulheres. Toda vez que a gente tem essas três coisas, e geralmente essas três coisas estão num cache só, cara, a gente recebe sempre inclusive páginas que são LGBTQI falando, nossa, mas teve isso no cache, por exemplo, de... Mas a galera pega meio pesado, né? Teve isso no cache sobre BDSM e tudo mais, e teve, tipo assim, teve mina falando, tem lá nos comentários esse cache, inclusive no Insta, falando, eu não sei como tem mulher que se sujeita a essa coisa. Aí eu entrei na página da pessoa, quem comanda é uma mulher, entende? E aí, ou então, quem comanda é um grupo específico feminista que defende as mesmas coisas que essa mina literalmente no cast estava defendendo, mas que ela pegou um pedaço e decidiu julgar. Entendeu? Tipo assim, a pessoa usa da liberdade de expressão dela, ou então de poucas coisinhas, pra montar um comentário reacionário e, tipo, sem embasamento nenhum. O grande problema da liberdade de expressão sem limite é que geralmente a pessoa lê só o título e não a notícia inteira. E aí, se cria tudo que a gente tem, né? E até uma coisa que eu tava conversando com o Felipe, acho que foi ontem, sobre a queda, né, do Mais Goiás, que... Ah, é que foi, inclusive foi a página de Portal Goianiense com mais relevância em 2 anos seguidos. Sim. De 2020 e 2021, disparado no Instagram e entre outras redes sociais. E quando a gente para pra pensar que essa queda foi motivada por conta de uma opinião, né, salvo engano, foi do Pablo Coça, que ele postou um texto falando sobre o bolsonarismo e sobre ser gado, porque não tá mentindo. Mas simplesmente teve esse ataque, a página caiu, e o que a gente entra nesse sentido é que isso é um desrespeito à democracia, porque se a gente tá numa democracia, você tem que entender que tem pessoas que são contrárias e pessoas que são favoráveis ao governo, e ambas pessoas podem se expressar, claro, de uma forma mais, como que eu vou dizer, uma forma mais tranquila, né, não ofendendo a minorias, por exemplo, mas elas podem se expressar assim. E a partir do momento que o Instagram permite que uma página caia por denúncias de um determinado grupo político, isso é uma quebra da democracia e a gente tem sim que se preocupar. Sabe o que eu achei interessante dentro disso? É que, tipo assim, tanto o termo liberdade de expressão quanto o termo democracia, que é algo bem mais abrangente, são termos completamente arbitrários. Tipo assim, porque pode servir em inúmeros casos. Como você bem supracetou aí, por que páginas que fazem críticas ao governo vão ser atacadas em massa e vão cair, quando páginas que estão fazendo discursos tão mais odiosos quanto continuam aí e simplesmente seguem a vida, sabe? Exatamente. É tipo, a gente não existe coisa tal, uma liberdade de expressão, assim como não existe tal uma imagem da justiça que vai vigiar e punir de acordo com todas as mazelas que acontecem na sociedade. Isso não existe. Isso é uma mentira que você se conta só pra você achar que a gente vive no mundo justo. Exatamente. Então, é engraçado que a gente usa a justiça de um certo modo, no geral. A gente não vê ela como algo pra resolver uma pendência ou pra ser justa. A gente vê como ferramenta de vingança, né? Sim, sim. Tipo assim, vigiar e punir. Não é tipo, vigiar e corrigir. Não. A gente tem que punir. Não existe um meio termo. Exato. E é esse negócio da retaliação, sabe? Que gera muito desses, como que eu posso dizer? Emoções. Essas emoções que a gente vive hoje, sabe? Tipo assim, isso que eu falei do, ah, meu Deus, eu sou um cara de classe média, mas eu enfrento problemas que a população pobre também enfrenta. Com certeza é por causa desses pobres que não sabem o lugar deles, sabe? Tipo assim... E aí que tá, o que me deixa puto com a classe média, que no fundo é uma classe emergente, principalmente a classe média baixa, que, tipo, sabe, não tem uma noção específica do que, tipo assim, até ontem, ou então o primeiro vacilo que você der financeiro, você volta pra aquela posição, assim, sem nem ter visto, sabe? A partir do momento que você compra um HB20, a partir do momento que você dá festa todo final de semana, ok. Mas assim, Felipe, e os caras de 25 anos que estão aí investindo tudo no day trade? Gente, isso aí é muito chacota, vocês me desculpem. Se algum ouvinte investe no day trade, eu sinto muito, mas você é muito otário, viu? Eu ainda lançar fake news aqui. Foi no day trade que a Juliana Paes perdeu 500 mil, mas não foi lá, não. Mas poderia, hein? Mas é a mesma coisa, foi no mesmo. Gente, vocês estão medindo temperatura pelo pulso há mais de um ano porque falaram que dá câncer? Por que não pode falar que ela perdeu no day trade? Outra coisa da liberdade de expressão. O jumento de direita, ele acha que, tipo assim, a liberdade de expressão dá a possibilidade, ou então a abertura de ignorância, para que ele não use máscara. Cara, a liberdade de expressão só faz você, assim, tecnicamente falar o que você tá pensando. Não você agir contra a saúde pública do mundo. Não, assim, não é só porque você tem uma liberdade de expressão que você vai poder... Ah, não, a minha liberdade de expressão pode falar que eu acho que minha empregada é tal coisa. Assim, sabe? Entendeu? A galera... Isso que eu vou colocar uma situação aqui do restaurante. Justamente com a palavra empregada. Tava uma cliente lá do restaurante ofendidíssima porque ela não poderia chamar mais a empregada de empregada. Ela não se acredita que... Não, ela falou ainda, falou... Você acredita que esse povo agora tem até nome? Olha o jeito, entende? Nossa, gente... gente, é aquela história, né? Babá tava indo demais pra Disney. Exato, o filho da doméstica tava no aeroporto junto comigo, não pode. Pode, gente, o que é isso? É porque é justamente essa falsa ilusão que esse povo tem de que está num nível muito acima, quando na verdade muitos deles estão aí, sabe? Que se perder o emprego hoje, não tem mais comida pra daqui a 2 meses. Meses sendo muito bom ainda. Sendo otimista. E daí, aí é que tá, tipo assim, olha, não é querendo fazer desse podcast uma propaganda marxista. Brincadeira, é querendo sim. Mas o velho barbudo já dizia que se você depende do seu trabalho para sobreviver, você não é rico. Então, né? Não, e aí eu puxo a frase do pai do Gabão, que é: quem é rico não trabalha. Exato, não. Sabe? Não, gente, não. E outra coisa, assim, retornando ao assunto das máscaras e a questão de liberdade, a gente tem que lembrar de uma coisa, que o que é privilegiado na administração pública, né, pela Constituição Federal, é o interesse público. Ou seja, se eu tenho que usar uma máscara para que outras pessoas sejam protegidas, para que eu me proteja, não interessa o direito individual, o direito coletivo, ele sempre vai se sobrepor ao direito individual. Então, assim, falta muita informação dessa galera. É que, tipo assim, sabe, aí ó, o pessoal neoliberal zeco, que gosta de falar, ah, está ferindo meus direitos individuais, está ferindo meus direitos pessoais, tipo assim, amigo, você sabe qual que é o resultado de uma sociedade? São várias pessoas juntas. Exato. Quando várias pessoas juntas mas ele não sabe o significado da palavra, né? O problema é que essa galera pega tipo no dicionário. É tipo, cara, uma mais uma pessoa são duas pessoas. Logo, são duas pessoas do que você, seu otário, que não quer usar mais. Peraí. Uma coisa é justiça, outra coisa é matemática. Aí você tá bugando o popular. Aí não dá. Aí é demais pro cara que pensa que precisa andar sem máscara porque a liberdade de expressão que ele tirou da bunda garante isso pra ele. Não. Que ele aprendeu no vídeo do Kim Kataguiri. Nossa, Caio Coppola, gente. Caio Coppola é até bacharel. Que é isso? Que vergonha ter Caio Coppola no meu curso, pelo amor de Deus. É, porque eu... Nossa, não, cara, Caio Coppola, eu não sei porquê, cara, mas doeu em mim, cara. Doeu. Porque você sentiu a voz dela embargada. Mas a única conta que a galera que quer a liberdade de expressão ao extremo, do jeito que eles pensam que vai funcionar, eles sabem fazer é quantos estados da liberdade pode ter no Brasil. Ah, se você não entendeu, José, foi muita... Não, foi boa. Foi cirúrgica. Ei, Noraime, liberdade de expressão. Claro, gente, o que é isso? Liberdade de expressão, eu poder falar mal de uma pessoa, falando mal da raça dela, falando opção sexual dela, né, e dizer não, porque hoje em dia não pode fazer mais uma brincadeira. Eu acho interessante esse discurso. E xenofobia velada, né? Não, eu acho interessante esse discurso da... Pode falar o nome da rádio, que ninguém mais se importa hoje? Jovem Pan? Pode. É essa mesma. Tipo assim, porque direto aparece alguém pra falar lá, ai, mas porque hoje em dia tá muito chato, né? Não existe mais humor de verdade. Tipo assim, cara, você tá se espelhando num humor dos anos 80, sabe? Que ninguém mais ri dessas piadas há 20 anos. Anos, cara, sabe? Tipo assim, não é que não tem mais graça hoje, é que todo mundo já conhece o seu discurso, sabe? Todo mundo já sabe que quando você vai chegar no churrasco, você vai falar, oh, mas com não sei quantos quilos de linguiça dá pra vir te comer, sabe? Tipo assim, foda-se, cara. Tipo assim, mano, você chama de humor o que você tá repetindo, o que o Ari Toledo falou há 50 anos atrás, meu querido. Não só isso. Essa galera que defende essa linha mais do humor da velha guarda, que quando se podia tudo, geralmente é a galera que só quer defender o seguinte aspecto da coisa. Falaram mal do meu político de estimação. Só que a minha liberdade de expressão não permite, e a minha pouca inteligência também não me permitem, falar de uma forma construtiva e direta, sarcástica e humorística sobre o candidato da outra pessoa sem ser de uma forma ofensiva, grotesca. Exatamente. E tudo mais. Então a galera só quer pegar uma piada e falar, e o Lula ladrão, hein? Ah, e o Ciro, ah, duas caras, né? É tipo assim, é aquele stand-up comedy paulista que você sempre tem piada de gordo, casamento. O bônus vai invadir minha casa. Gente, isso é o típico humor hétero. Falar mal de sogra, de filho e de esposa. Nossa, é tipo isso, cara. Humor hétero se define em, cara, como meu casamento é uma merda, cara, e a minha sogra, cara, e reunião de família, e tipo assim, cara, por que você se casou? Você não precisava, sabe? São palavras-chave, né? Que o cara no texto, ele fala, né, meu filho, iogurte, Danone, né, e a geladeira, e acabou o gás, aí minha esposa é foda, né? E aí, é isso. É o bingo do stand-up do Comedians. É, outra coisa que eu acho relevante pra gente trazer aqui pro cast, né, até pra gente mesmo que tá falando aqui, que a liberdade de expressão, ela tem os limites, né? E um desses limites, eles podem ser vistos tanto no direito civil quanto no direito penal. Se você acabar falando algo que você ceda, você pode ter que pagar uma indenização por danos morais, e também você vai poder acabar respondendo por crimes como calúnia, injúria e difamação. E a galera era realmente. Hoje em dia você pensa, internet é uma terra sem lei, mas cada dia mais aparecem mais leis, aparecem mais doutrinas demonstrando que não tá na hora de você ficar soltando besteira, porque ninguém acha mais engraçada a sua piadinha racista, inclusive, ou a sua piadinha homofóbica. Estou aqui balançado emocionalmente. Nossa, mas não chore, José. Isso me levanta a um certo ponto que eu acho interessante, ao mesmo tempo que contraditório dentro desse tema. Porque num mundo ideal, num mundo perfeito, num mundo onde John Lennon está fumando maconha junto com Michael Jackson e seja lá quem mais, foda-se, não me importa. Não, o John Lennon, mas o Michael Jackson era mais amigo do Fred Mercury. Bem amigos mesmo. Ah, tá. Com quem que o John Lennon fumaria maconha? Ah, sei lá. Ah, só com os Beatles, ele era com a Yoko Ono. É. No mundo onde John Lennon está fumando maconha com a Yoko Ono, tais piadas, tipo assim, não precisaria de uma lei sobre elas, porque as pessoas saberiam que, tipo assim, ou, talvez isso não seja engraçado, sabe? Talvez rir do meu coleguinha aqui. Não, peraí. Aí você tá apelando pro bom senso, que é por isso. Assim, se tivesse bom senso... Cara, mas assim... Fala. Se tivesse bom senso, não precisaria de lei justiça. O problema Exatamente. É que nunca se teve. Mas aí, Felipe, aí você entra no segundo ponto da contradição, muito obrigado, que é a justiça nada mais é do que uma ferramenta do Estado para fazer com que as pessoas acreditem que o mal da população são os crimes e não a burguesia. Assim, eu não discordo. Só que o problema é que a falta de noção, ela não é algo exclusivo. Sim, exato. Olha, nesse momento eu vou parar de citar Marx e vou citar Tim Maia pra falar que Lendo atingiu o bom senso, a iluminação racional. Nossa, gente, não, peraí. E não existe o bom senso no Brasil, vamos ser bem sinceros. Cara, não existe, mas ele tá tímido, sabe? Ele ainda tem vergonha um pouquinho de sair de casa, sabe? Perguntar, mas posso sair com essa roupa? Mas aí, José, você abre a possibilidade da gente falar da esquerda farofeira. Nossa! Não. Oh, peraí que eu vou recarregar o copo aqui. Aí você abriu com os dois pés. Nossa, agora ele entrou na discussão assim que realmente, viu? Trouxe aqui até a garrafa, porque foda-se. É quase sextou, ninguém vai te julgar aqui. Amigo, eu sou funcionário público, é quinta-feira. Ele é funcionário público. É. Quinta-feira, 10 horas da manhã, já eu sou seletista, amanhã eu trabalho, então. Não, tô zoando, amanhã eu tô lá trabalhando. Nessa droga, mas é que o funcionário público, cara, só não trabalha quem é médico, sabe? Quem tem diploma, né? Exato. Pra nós, réis mortais que não concluíram o ensino superior, essa classe que não é elite, segundo Paulo Guedes. Mas continue, Felipe. Não. Eu só joguei aí no ar. Não. É porque, tipo assim, eu acho muito engraçado que surge hoje em dia, e volta no que a gente tava falando sobre liberdade de expressão, uma esquerdinha que adora falar de, tipo assim, gente, mas nós devemos dialogar mais. Mas vamos ouvir o outro lado, Nurang. Você está muito ensimismada. Você tem que furar a sua bolha. E eles falam isso como se fossem coisas novas, sabe? Como se ninguém nunca tivesse dito isso nos últimos 200 anos. Tipo assim, cara, quando o outro cara fala que, tipo assim, eu acho que super seria mais legal se as mulheres fossem simplesmente escravas sexuais e fizessem todo o trabalho reprodutivo, e que negros fossem trabalhar em minas de carvão. E daí a outra pessoa discorda disso e você fala, meu Deus, eles são tão parecidos. Nossa, sim. a gente tá num nível tão assustador nesse país que a coisa dessa acontece. Você não pode falar uma obviedade do tipo, nossa, você tá ultrapassando sua liberdade de expressão, você já não tá num limite legal. Que a pessoa simplesmente vai falar, tá vendo? Eu tô em fulano porque não conversou com carinho comigo. Nossa, então, ele não conversou com carinho comigo. Nossa, não, esse é o argumento que eu mais adoro. Felipe, desculpa de cortar, mas o Du, é vocês da esquerda que estão elegindo o Bolsonaro. Ai. Vocês da esquerda radical estão fazendo com que ele seja eleito. E tipo assim, amigo, vem cá, quem você votou? Fala aí. Você votou no Bolsonaro porque os seus amiguinhos da esquerda não massagearam seu ego? Ai, não falaram que você tava de parabéns por reconhecer seus privilégios? Sabe, tipo assim, isso não é trabalho de ninguém, amigo. Ai, cara, se a ditadura estourar esse cast aqui, tá tão fudido. Não, esse cast não vai ser... Ai, amado. Esse cast não vai ser postado. Não vai ser. Esse aqui? Não vai ser. Mandar pro Farofinho editar, vai ter só 5 minutos no final. Não, mas o pra mim não é problema a galera coloca esse tipo de argumento, porque tá dentro da liberdade de expressão da pessoa. Não, sim, tipo, sim. Assim, é só um argumento idiota, sabe? O bom da liberdade de expressão é que ela te garante ser burro. Então, tipo, mano, tá ok você ser burro. A gente não tem problema. Assim, não, mas a gente que tem tá... problema com isso, mas. O problema é pessoas burras que têm um alcance e tornam outras pessoas burras junto, sabe? Porque é isso, o modo da ideologia dominante é o que vai determinar o pensamento de uma época. Então, por exemplo, se surge aqui um pensamento anti-vacina entre vários empresários e vários membros do governo, tipo assim, isso vai ser aceito por uma grande parcela da população? Por quê? Porque eles têm meios de difundir essas ideias. Exato. E tipo assim, quem acha que a gente aqui num podcastzinho Fuleiro, ó, o nome casou agora, hein? Fuleiros Pop, podcast Fuleiro, por essa você não esperava. Nossa, tipo assim, quem acha que a gente tá se equiparando ao velho da Havan no que se trata de transmissão de ideias? Tipo assim, amigo, se atualize, sabe? Mas é aquela coisa, gente, se estourar uma ditadura no Brasil, eu sinto muito dizer, mas eu acho que nós três não vamos ter um fim muito bom, sabe? Ah, sim. Vamos fazer o quê, né? Por isso que a gente não tá aproveitando hoje, né? Sim. Enquanto não estoura, né? Voltando aqui pra sexualidade, eu tava vendo agora, dentro do, assim, a gente tendo a CPI do Covid e tudo mais, e dentro da CPI do Covid o pau tá quebrando por questões pessoais e tudo mais. Eu vi agora há pouco, inclusive, que rolou aquele, tipo, um pré-julgamento de um senador, né, um senador nosso, de direita, que simplesmente ofendeu outro senador, ou não, outro deputado, porque o deputado é homossexual, casado, e ele falando, nossa, fulano deve estar procurando perfume de outros aqui dentro da casa, cheirando macho. O cara coloca isso no Twitter, velho, sabe? Tipo assim, olha, o perigo da liberdade de expressão sem uma coordenação é isso, cara. Tipo, o cara... Exato. O cara fala isso, tipo, o outro tá de boa, velho, o outro tá vivendo a vida dele, tá feliz, teve as escolhas dele, cara, o cara tá tranquilo, e o outro vai atacar só porque um livro de mais de 2000 anos disse pra ele que aquilo é errado. Então... Ai, isso lembrando que estamos num estado laico. Ô Felipe, mas eu tenho um argumento que é muito bom. Eu adoro uma frase que responde qualquer coisa. Qualquer frase bem elaborada que você jogar agora, eu posso soltar um "você que é muito é uma pica". Ai, eu sempre não uso... sabe e não sabe como pedir. Eu sempre mando cara, tu tá mamando forte. Só isso, sabe? Funciona. De 10 em 10 vezes que eu usei, funcionou. Não, mas é tipo assim, o que eu acho interessante dentro disso é que a pessoa tá tão ensimesmada. Eu gosto desse termo, ensimesmado, porque é justamente isso. É uma desculpa, é uma recusa ao olhar para fora, sabe? Nossa, agora eu falei bonito. Nossa, agora... Escola francesa agora que foi abaixo. Depois a gente fala do PV, hein? Então, mas essa recusa ao olhar para o outro é que gera caricaturas, como por exemplo o querido velho da van, o Bolsonaro e várias outras pessoas dessa trupe que, tipo assim, por mais que a gente exponha todo o ridículo, existe um bando de fiéis séquitos. E tipo assim, eles vão se recusar a ver além disso. Por quê? Porque é muito confortável você ficar nesse ponto. E tipo assim, você negar a existência do outro enquanto razoável, que é você colocar, por exemplo, mas esse bando de pessoas que estão reclamando, eles estão só de mimimi, sabe? Agora que tá bom. É tipo assim, é justamente isso, é você se recusar a olhar a situação pela imagem maior. Você se coloca nessa visão limitada, que é algo que garante que você reproduza esses discursos livremente na sociedade e você não vai sofrer nenhuma represália sobre isso. Porque o pessoal, tipo assim, no Remy, todo respeito aos colegas do direito, brincadeira, não tem nenhum respeito. Mas, tipo assim, boa parte dessa discussão sobre liberdade de expressão ocorre fora disso, porque sequer tá linkada a isso, sabe? Não, muitas vezes não chega às vias de fato. Mas só que, o que que acontece? O povo está tão ensimesmado que, ao receber a primeira crítica, já acha que está sendo atacado, já acha que está ferindo a liberdade de expressão dele, acha que está sendo cancelado, sabe? E, tipo assim... Não, sabe o que que é o legal? Eu tava assistindo... desses cortes de podcast. Não vou falar qual podcast, mas... assim, isso, só não, por... não faz. É. Mas tinha uma jornalista muito famosa, que eu também nem preciso dizer o nome, e que ela tava falando... que o cara simplesmente tava defendendo assim... cara, eu acho horrível ter que conversar numa roda, e aí eu lançar uma opinião, e aí a pessoa fala, tá, mas você tá se baseando em o quê? Em que, sabe, em que notícia, em que dado científico pra tá falando essa merda? E aí ele falou, mas acho horrível, né, poder, a gente não conseguir conversar sem poder dar opinião. Cara, assim, você pode dar opinião sobre tudo, mas tem certas coisas que são arriscadas a opinião. Você não pode usar sua liberdade de expressão pra falar pras pessoas não tomarem vacina. Você não pode usar sua liberdade de expressão pra andar sem segurança. Você não pode usar sua liberdade de expressão pra estar indicando medicamento que não tem validação nenhuma, pelo menos, por nenhum local, mano, nenhum, assim, sabe o que que é nenhum local do mundo? Nós temos perto de 210, 13 países no mundo. Nenhum país do mundo atestou essa merda. Exatamente. Então, tipo assim, cara, é nesse nível, você não pode usar a sua liberdade de expressão pra fuder com um geral. Então, o problema é exatamente esse, é que a liberdade de expressão, pelo jeito que se entende aqui no Brasil, aquela coisa assim, a minha opinião é a que importa e eu quero agariar mais votos, né? Porque a opinião, no final das contas, é isso. Você quer achar outras pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento que o seu. Só que aqui virou uma parada assim, você tem que ser ao ponto de alienado e gado pra seguir fielmente uma opinião, por mais errado que ela esteja. E isso, por mais, não só errado. E também, assim, a opinião, ela não tem que só ser errada, ela tem que ser nociva e destrutiva pra qualquer tipo de vida na face da Terra. E é só assim que funciona. Felipe, agora a gente mandou bastante mensagens à direita nesse podcast. Agora eu quero mandar uma mensagem pra esquerda nesse podcast. Uhum. Você, amiguinho que está me ouvindo e é de esquerda, por favor, vem aqui com o tio. Cara, para de ser voluntarista. Para de ver qualquer coisa, qualquer barbaridade que o bicicletinha ou que o velho da Nova York tá falando aí na internet e replicando isso pra todo mundo. Do tipo, olha só como agora ele foi longe demais. mais. Cara, você tá fazendo publicidade de graça pra essas pessoas. Engajamento. Isso. E, por exemplo, quantas pessoas que compartilham... Não, eu vou falar a verdade. Eu nunca entrei na loja da Havan, mas sempre tive vontade de botar fogo lá. Justamente porque a esquerda farofeira fica postando todo dia coisa do velho da Havan. Sim, sim. E tipo assim, por exemplo, quantas pessoas de esquerda que vão compartilhar o nosso podcast? Ah, não. Quase nenhuma. Real então, é assim. Exatamente. Por quê? Tanto que porque... todas as vezes que a gente sofreu algum tipo de ataque, não foi da esquerda. Inclusive, vou deixar isso bem claro, nosso podcast nunca, tipo assim, ganhou um centavo ou nenhum elogio de pessoas de esquerda, não, cara. Assim, de político, nunca. Assim, eu vou deixar bem claro. O pior de tudo é que a gente já teve mais visibilidade por ataque ou por destacamento de pessoas de direita, inclusive de famílias mega milionárias aqui dentro de Goiânia, dono de construtora, que eu não preciso falar mais nada, que eles falaram bem até da gente, porque uma familiar deles participou aqui já conosco. E geralmente o pessoal da direita que curte a gente, ou que às vezes, assim, fica incomodado, geralmente fala a seguinte frase: os moleques são bons, mas ainda são moleques. Entendeu? Filho, olha, nesse momento eu encarno o Chorão e mando um pouco assim, serei moleque, sabe? Não, o Chorão não fala isso, foda-se, agora fala, sabe? Mas enfim, o que eu digo sobre isso é que, cara, ao invés de você simplesmente passar o tempo todo fazendo uma propaganda contrária aos inimigos, sabe, entre aspas, tipo assim, cara, você não vai perder o seu dia inteiro querendo rebater o que o Bicicletinha falou no último podcast, ou não sei lá o que. Cara, gasta mais tempo útil replicando o que pessoas têm feito de bom, sabe? Tipo assim, porra, cara, e não precisa ser nem a gente, sabe? Eu tô sendo meio orgulhoso nesse ponto de, tipo assim, porra, se destacar a gente é da hora. Mas, porra, tem tanta gente que faz um trabalho tão legal quanto, sabe? E, tipo assim, também não recebe nada de engajamento. Por quê? Porque as redes sociais trabalham nisso, as redes sociais trabalham no que te incomoda, sabe? Agora você fala, ai, vamos lá reclamar nessa publicação. Cara, você não entende que Facebook, Instagram, e qualquer Twitter, qualquer rede social, quanto mais você vai lá comentar, falar que aquilo é um lixo, mais a rede social vai entender que aquilo é uma publicação importante e vai estar mandando pra outras pessoas. O meu problema não é, tipo assim, se fosse assim o quebrando tabu, estaria totalmente errado. Mas o meu problema não é a divulgação disso. É a galera divulgar, usar da sua liberdade de expressão pra divulgar uma coisa. Mas assim, vamos tentar ser um pouquinho mais profundo, pelo menos. Tipo assim, você tá divulgando aquilo pelo meme? Ou porque você tá realmente se sentindo incomodado com aquela situação? Porque, tipo assim, se você não tiver um embasamento, quando a coisa ficar feia, sabe, não adianta. Tipo assim, as coisas estão como estão porque a gente, infelizmente, tá empurrando com a barriga tudo que dá pra empurrar. Então, se a gente só ficar de compartilhamento, disse daquilo, de disse-me-disse, de fake news que vão voltar com força, segundo a lei, a próxima lei aí sancionada. Se a gente pensar nisso, não vai adiantar, galera. A real é essa. A gente tá reclamando muito aqui de o mau uso, ou então a mal interpretação da liberdade de expressão, mas no final das contas é outra coisa que também a gente sempre empurra com a barriga. Uhum. Ninguém quer realmente fazer da forma certa. E sim, é que aqui no Brasil me dá a impressão que toda instituição que a gente coloca, seja ela pública, privada, ela não foi feita pra funcionar. Ela foi feita pra funcionar do jeito que te serve melhor. E no caso, a liberdade de expressão é só mais uma dessas instituições. Não só culturais, mas assim, estruturais também, né? Porque no final das contas, você só quer usar ela pra revelar os seus preconceitos, o seu mal-caratismo e pra ganhar algo em cima. Não tem nada além disso dentro da liberdade de expressão mal utilizada ou mal interpretada por 98% dos brasileiros que estão ouvindo isso aqui, ou que nem ouvem e que estão falando o que falam e são inclusive réus de CPIs. Então, cara, é isso. É sobre isso e não tá tudo bem, viu? Alô, quebrando tabu. Ouviu isso? É o tabu quebrando. Vindo aqui. Gente, mas vocês sabem o que eu acho muito interessante? Interessante assim, de uma forma irônica. Porque a gente normalizou ser burro. Por meio da... Romantizamos a burrice. Por meio dessa ideia de liberdade de expressão, eu falo o que eu quiser, a gente tá se mostrando que é realmente burro, sem intenção nenhuma de melhorar. Eu queria começou a entender de onde é que as pessoas tiraram, por exemplo, que ozônio é uma coisa boa para tratar uma doença causada por um vírus. Mas Nuraimi, você tá sendo muito elitista por causa que você está colocando assim. Mas só que, tipo assim, isso é um argumento, eu acho, muito interessante. E interessante num sentido meio mórbido, porque, que nem, voltando aqui a anos longínquos de 2018, pensei que a gente ia voltar pro Gigante Acordou 2013. Não, é, ainda não é 2013, é menos longínquo ainda, filho. É porque, tipo assim, boa parte do secto, né, bolsonarista, falava, tipo assim, ele fala o que ele pensa, sabe? A gente devia ter mais pessoas assim na política, que não tem papas na língua. E isso, veja bem... Aí é que tá. Falar o que pensa é diferente de pensar e falar. Boa! Grande frase, filho. Mas não, é muito diferente. Mas só que o que acontece? Você vê boa parte da imprensa, boa parte da produção cultural de hoje em dia, tratando toda a máquina pública, todo o serviço público, como aquela imagem, sabe? De um bando de engravatados que não conhecem a realidade, indo lá e fazendo só o seu trabalho burocrático ou burrocrático, como alguns gostam de dizer, e daí vai chegar alguém que, quebra com todo esse jogo. E tipo assim, quando chega alguém pra quebrar com todo esse jogo, ele quebra pra pior. Como você tem o exemplo aqui, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, do Bolsonaro e Trump. Tipo assim, o Trump, ele nada mais é do que alguém que germinou o Bolsonaro. Você vê a cartilha do Steve Bannon, ele seguiu a risca. A risca mesmo. Sim, porque tipo assim, aquele negócio de falar como povo, falar o que pensa, o que dá na telha, sabe? Cara, pra que você vai se servir disso em um debate que implica milhares de pessoas? Exato. Milhões, na verdade, né? Milhões de pessoas. E outra, alimenta, mais uma vez, o grande problema, que é não pensar antes de falar. É tipo assim, é por isso que eu falei da má interpretação da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela nada mais é do que você realmente ter a oportunidade de falar o que pensa de uma forma mais concisa, mais construtiva. E eu não tô falando de uma forma intelectual. Eu estou falando só pra você, em vez de falar, porra, a passatempo tá cara, é você falar, mas por que a passatempo tá tão cara? Entendeu? É essa a diferença básica de você poder questionar, poder conversar com qualquer outra pessoa, dando uma opinião que ela seja realmente relevante. E não simplesmente eu tá lá atendendo 250 meses e ter uma pessoa puta porque ela não pode chamar mais empregada de empregada. Gente, isso me assustou muito. Lorena, se não for falar o tipo de gente que eu trabalho. Mas, cara, isso, querendo ou não, tipo assim, me assusta um pouco, mas não me impressiona. Porque é nesse âmbito que trabalha, sabe, a mentalidade do sujeito. Enquanto menos pessoas forem consideradas como pessoas, melhor. Sim. Tipo assim. Tanto que, inclusive, até. Eu acho que pode dar merda pra mim, mas foda-se. Até Exato. Até o próprio dono do restaurante que eu trabalho, ele acha um absurdo as pessoas trabalharem pouco tempo na cabeça dele, trabalhar 12, 16 horas por dia é pouco tempo. Como assim? Pra ele é pouco. Eu não falei pra vocês que ele era contra Pix, que isso é um grande golpe contra os bancos e não sei. Você falou. É esse tipo de pessoa. E aí, tipo assim, ele acha terrível, tipo assim, hoje o trabalhador ganha tanto, tipo, na minha época não se ganhava R$1.100. Mano, assim, o dono do restaurante que eu trabalho, ele nunca precisou trabalhar. Ele trabalhava no banco que o pai dele era dono. Caralho. Então, explica muita coisa, sabe? Não precisa nem falar sobre isso. Então, entendeu? O problema aí da falta de interpretação é essa. Que a liberdade de expressão desse maluco, literalmente maluco, é fazer o cara não conseguir pensar. Porque ele não pensa antes de falar, ele só fala antes de pensar. Então, esse é o problema. Porque a pessoa simplesmente não para 2 segundos pra... Tipo assim, poxa, mas essa galera que trabalha 12 horas por dia ainda pega 1 hora de ônibus pra ir, 1 hora hora pra voltar pra própria casa. Isso que às vezes tem que passar em terminal, pegar metrô. Tipo assim, aí, a pessoa, Felipe, não pensa na vida, como vida. Mas aí, fora mas do aí, corpo Felipe, dele. Aí, Felipe, eu vou voltar naquilo que eu falei, que são pessoas completamente ensimesmadas que se recusam a ver pelo outro, sabe? Tipo assim, ele, por exemplo, ele trabalha o dia inteiro sentado, olhando vocês pela câmera e fala: nossa, hoje o dia foi puxado, hein? Sabe? Não, puxa, José, puxa, José, igual eu postei nos meus status esses dias pra trás. Eu esse ano trabalhei tão bem que fiz meu patrão ir pra duas vezes pra Cancún. Uma vez com a família, outra vez com duas amantes. Duas amantes. Eu fiz. Um funcionário bom, viu? Sim, eu fiz. Não, mas tipo assim, o dono lá de onde eu trabalho, por exemplo, que fuba sua menina também, mano, ele pisa lá só quando tem algum cantor sertanejo famoso. E alguém avisa sempre ele. Tipo, olha, vem aqui tirar uma fotinha, puxar o saco da pessoa. E ele sai de onde ele estiver. Às vezes ele nem vai, às vezes ele não tá nem no Brasil. E aí que tá. É aquela visão. O problema da. Outro problema da liberdade de expressão. A visão norte-americana que a gente tem de liberdade de expressão. Que é o grande problema. Que é o grande problema. Não vou a lugar nenhum, é só isso. É que, tipo assim, eu adoro esse povo brasileiro que se considera patriota, sabe? E fica carregando bandeira dos Estados Unidos pra cima e pra baixo. Tipo assim. José, o meu patrão tem um carro chamado SLK. É um carro da Mercedes. Muito caro, muito caro. Não chegou aqui. Ele é conversível, duas portas. Os ouvintes, eu não sei o modelo dele, mas ele é 2021-22. É um carro que custou uns 800 mil. Cara, ele foi pra Brasília dia 7, com uma bandeira que era metade norte-americana, metade brasileira, bem no capô do carro. Não, mas o que... Sabe o que é o melhor? Ele foi com um carro que é só a gasolina, daqui até lá reclamando o preço da gasolina. Mas o que eu acho legal é mostrar isso, sabe? Tipo assim, sabe esse negócio que a gente aprende sobre pátria, sobre nação? Nada disso existe no mundo real. Não. Tudo isso são elucubrações que você faz dentro da sua cabeça pra proteger algo chamado Estado. Tipo assim, tanto proteger quanto atacar algo chamado Estado. E, tipo assim, nesse momento vai vir muita gente, né? Vai surgir muita gente pra atacar o Estado, falando, tipo assim, você não está defendendo a nação brasileira. Mas não existe a nação brasileira. A nação brasileira é constituída por um terreno que é definido por linhas imaginárias. Não, literalmente por floresta e bicho. Sabe o que é o melhor disso tudo? É que antigamente ele falava com orgulho: não, sou Bolsonaro, não sei o quê. Aí quando teve a cartinha do Temer, foi Bolsonaro na farofa e tudo mais, ele fala: eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou patriota. Não, eu sou... Cara, o Bolsonaro. Não é nem pra frente, né, cara? É patriota. Cara, é de rasgar o cu com a unha, porque, igual eu falei, o problema da visão que a gente tem, a gente não, né, mas geral tem sobre liberdade de expressão, realmente é totalmente contra pensar. Esse é o problema da liberdade de expressão levada ao pé da letra. É tipo assim, não é falar o que você acabou de pensar, é realmente você trocar uma ideia de uma forma que você respeite o direito do outro, sem sair atropelando todo mundo. Cara, ai, cada absurdo, tipo, eu trabalho no meio que tem muita gente dos dois lados, inclusive já atendi muita gente esquerda e escrota, que assim, inclusive a minha maior briga contra a galera de esquerda. E cara, olha, eu como comunista, eu posso falar, cara, você ser comunista não é nenhuma alegação de boa moral, como alguns imaginam. Assim, você não é melhor do que ninguém, você só tem uma posição. Exatamente. Ser comunista, você se constrói enquanto trabalho, sabe? Enquanto trabalho de base, enquanto modificações para a sociedade. É que, tipo assim, ocorre muito o esvaziamento dessas imagens, e eu não tô querendo apelar para uma falácia do escocês de verdade, sabe? Que, tais pessoas não são comunistas de verdade, mas é que, tipo assim, a pessoa curte, sei lá, memes do Stalin e humor comunista, tá ligado? Então, nossa, cara, tô super comunista, mas só que, tipo assim, assim, cara, você tem que ter uma disciplina, sabe? Pelo menos com trabalho, com estudo. Porque senão você nada mais vai estar fazendo do que replicando uma imagem que se vende muito bem dentro de sistemas capitalistas, que é a crítica. A crítica hoje em dia se vende muito bem. E isso é algo que se amarra com a liberdade da expressão, porque o pessoal adora falar, ah, mas hoje em dia você não pode criticar mais nada. Uhum. Amigo, você fala isso enquanto está criticando algo. Você pode Exato. Criticar tudo. Essa crítica, muitas vezes, vai ser abraçada pelo sistema que você está criticando. Bem-vindo ao mundo pós-Frankfurt. Como diria Platão Xerado, pensar é criticar.